Irlandense Produções. Como é impossível viver sem você? Posso não ter fácil de te perder. Você tomou de conta do meu coração. Se fico sem te ver, caio em depressão. Vou te amar, te beijar, é pra mim. O teu corpo que tanto sonhei. Vou te olhar, me abraçar, sem ter fim. Dei a minha vida, só te amei. Você é tudo que um dia sonhei. Irlandense Produções. Como é impossível viver sem você? Posso não ter fácil de te perder. Você tomou de conta do meu coração. Se fico sem te ver, caio em depressão. Vou te amar, te beijar, é pra mim. Eu posso nem pensar em te perder. És a